alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, alô, gente querida, alô, menino, alô, menina, tô aí, chegando, é o nosso encontro a partir de agora, Maurício Fares, sou eu, pois é, nosso encontro, nosso programa, e a gente vai aí com muita alegria, com muito carinho, pedindo a Deus assim que nos dê um programa gostoso, alegre, agradável, e que a gente possa atender aí a todos os gostos, né? Ah, daqui um pouco tem uma carta de destaque, já que eu vou ver quem é que eu vou atender. Temos aqui muitas músicas bonitas. Olha, hoje tem aqui Edson Hudson, de Paulo e Paulino, Bryan Adams, Bruno Marrone, Rick Renner, Daniel, Lobo, Roberto Carlos, Zezé de Camargo e Luciano. Eita, mas tá que tá legal, hein? Viu só? A quantidade de música bonita que eu vou rodar no programa hoje. Então, fique atento, fique ligado, que já eu começo trazendo aí para vocês. Aliás, não, já vou começar trazendo a primeira de hoje, né? É o Edson Hudson, quer namorar comigo, balança a cabeça e diz que sim, roda lá, meninos! Quer namorar comigo, balance a cabeça e diz que sim, abra um sorriso e vem pra mim. Dê um sinal, me chama que eu vou. Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você. Hoje eu criei coragem pra dizer que o que eu sinto por você é amor. Você vive em meus sonhos, e eu esperando esse momento chegar. Você tem um minuto pra pensar, apenas um segundo pra falar, e a vida inteira pra mostrar que me quer. Parari, parará, vamos lá, deixa eu ver quem é a carta de destaque de hoje. A carta é do jovem feliz de Curitiba, no Paraná. Aí, o pessoal de Curitiba também participa comigo, por que que não? O pessoal do Paraná. Esses dias eu falei aí que não era, o pessoal não gostava muito de participar, mas volta e meia aparece carta aqui de lá, vocês viram, né? Então, essa aqui é lá do Paraná, é lá de Curitiba. É a carta do jovem feliz de Curitiba, no Paraná. Que bom que ele é feliz. Eu gosto assim, viu? Gosto de ouvir cartas dessa natureza, de ler cartas dessa natureza, quando a pessoa se sente feliz. Então vamos lá, daqui um pouquinho eu trago aí a sua história, viu, meu amigo? Jovem feliz de Curitiba, no Paraná. Mas vou trazer agora para vocês, é o de Paulo e Paulino, Quando o Amor Vai Embora. Eita, quando vai embora é uma tristeza danada, não é? Então roda lá, meninos, Quando o Amor Vai Embora, com o de Paulo e Paulino. Vamos nessa. Preciso mais uma vez falar com você. Esta casa está vazia, a cama tão fria vai me enlouquecer. Tem você em tudo que eu vejo, e o gosto doce do seu beijo tá na minha boca e não sai. Minha vida tá sem paz. Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora. O coração da gente chora, chora, chora. Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora. Esta casa está vazia, a cama tão fria vai me enlouquecer. Tem você em tudo que eu vejo, e o gosto doce do seu beijo tá na minha boca e não sai. Ainda está no espelho, o seu cheiro no meu travesseiro. Essa minha vida tá sem paz. Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora. O coração da gente chora. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Minha gente, eu sou jornalista por formação e eu fico revoltado quando eu vejo que estão tentando calar a voz da imprensa, tentando calar a voz dos jornalistas. E agora, mesmo recentemente, eu vi o caso aqui de um vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, um tal de Alberto Cantalice, divulgando uma lista negra de jornalistas que falam mal do partido. Porra, ninguém está falando mal do partido, está falando mal da má administração, está falando mal da cachorrada, da safadeza que reina dentro do partido. Nós temos o direito de divulgar os podres para que o povo conheça, para que o povo saiba da realidade. Não é porque é PT, não. Podia ser PSDB, podia ser PMDB, podia ser PSOL, podia ser o cacete A4. Mas tem que se respeitar o direito de imprensa. Se a gente descobre os podres e começa a mostrar os podres, aí vem um babaca igual esse tal de Alberto Cantalice divulgar uma lista negra, como o caso aí, Augusto Nunes, Diogo Mainar, Demétrio Magnoli, são jornalistas de uma respeitabilidade enorme. E agora vem dizer que está na lista negra do partido, que está na lista negra, que vão tentar calar a voz, vão tentar impor, né, o poder que eles têm aí. Eles têm a mídia na mão, porque eles injetam verbas altíssimas de propaganda dentro dos órgãos de rádio, televisão, de jornais, né, esses órgãos de divulgação, e aí vão lá e agora fazem aquela chantagem com os donos desses órgãos de divulgação. Ou vocês tiram determinado jornalista do ar, ou nós tiramos a verba de propaganda de vocês. Quer dizer, isso aí é uma safadeza, é uma chantagem, é uma falta, mais uma prova da vagabundagem, da safadeza que existe dentro desse Partido dos Trabalhadores. Né? No, poderia ser o PSDB, poderia ser PMDB, poderia ser qualquer partido. Eu estou falando no momento daquilo que está acontecendo no momento. Que se fosse também outro partido, eu estaria falando aqui da mesma forma. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não dependo de ninguém. Então, isso aí é um absurdo, tentar calar a voz da imprensa através dessa chantagem e através da força do poder econômico. Mais uma prova da incapacidade administrativa que existe atualmente no nosso país. Lamentável que isso aí que esteja acontecendo e que ainda aconteça no nosso país nos dias de hoje, por problemas de força econômica, obrigar a demitir alguns companheiros, alguns colegas jornalistas, só porque não compactuam da safadeza que existe dentro desse partido. É um absurdo isso aí, mas um dia nós ainda vamos ser um país decente, um país moralizado. Vamos sim. Não vamos ter que depender de ninguém, dessas vagabundagens aí, para poder mostrar, fazer o nosso trabalho com dignidade, como a gente tenta fazer e como esses companheiros que estão aí nessa tal de lista negra aí também tentam fazer. Vai chegar o dia que a gente vai ter essa liberdade, se Deus quiser. Bom, agora eu vou trazer uma dobradinha aqui, viu, gente? Agora nós vamos rodar Bryan Adams, Straight from the Heart. Depois Bruno e Marrone, Coração de Pedra. Roda as duas aí, meninos, roda. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming. programa Maurício Fares. Gente, vamos seguindo com o programa Maurício Fares, né? É, daqui um pouco nós vamos ter aí a nossa carta destaque de hoje, a carta do jovem feliz de Curitiba, no Paraná. Alô, meu amigozinho, meu jovem feliz aí de Curitiba, no Paraná. Daqui um pouco eu trago a sua historinha, a sua carta destaque aí, viu? Já, já. Mas agora, vamos rodar aí o Rick Renner nos bares da cidade. Epa, legal! Então roda lá, meninos! Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ela.

que não tiveste a felicidade. Deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica a cor de prata a imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua apanhando lá no ribeirão. Muitos não se importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Mas esses não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora. Vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda a passarada. E lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate a asa e canta em cima do paió. Quando o sol esquenta, cantam cigarras em grande algazarra na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores vêm beijar as flores já desabrochadas. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. Que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor. Tem algumas conjugações verbais que causam uma grande confusão na cabeça das pessoas, principalmente quando se trata de subjuntivo. Os erros mais comuns quando a gente vai conjugar algum verbo no subjuntivo, por exemplo, se o governo manter... Está errado. No subjuntivo, o certo seria se o governo mantiver, né? Aí outro erro que acontece com uma frequência danada. Muitas vezes as pessoas cometem o erro despercebidamente. Se ele repor as mercadorias, você vai falar, mas está certo. Não, senhor. Se ele repuser as mercadorias. Aí agora você vai falar, uai... Tá certo isso aí? Olha outro aqui. Se ele ver os preços. Uai, ver? O certo é se ele vir os preços no subjuntivo. Aí fala, mas o que tem vir com o verbo ver? Tem, porque eu venho, tu vens, ele vem. Agora, no subjuntivo, a forma de você conjugar é isso. Ele, quando vem, assim, se ele ver os preços, tá errado. Você, é muito comum você dizer isso aí, a gente dizer, não estou dizendo só você, a gente de uma forma geral. Mas o correto mesmo, quando for no subjuntivo, é se ele vir, certo? Se ele vir, vir os preços, se ele vir o caderno, se ele vir, qualquer coisa, né? Então, são erros comuns mesmo quando se trata de conjugação verbal, porque a gente tem que ver o tempo certinho do verbo para poder descobrir qual é a palavra correta, qual é a forma correta de conjugar e de colocar as palavras do jeito que tem que ser. Mas Maurício, você está conversando demais, está esquecendo que tem carta de destaque, tem música ainda para rodar, menino é mesmo. Então, vamos trazer agora aí, é o Lobo, I Love... É Lobo cantando I Love to Want Me. Roda lá, roda, menino. When I saw you standing there, about fell out my chair.

esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir, é uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Tudo pronto, tudo preparado, tudo certinho. Vocês já estão aí também se preparando para ouvir a carta destaque, não é? Então, menino, pode soltar a vinhetinha aí. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, gente, essa carta aqui é legal, viu? É a carta do jovem feliz de Curitiba, no Paraná. Ele diz assim na sua carta: Olá, Maurício, sou teu ouvinte desde quando eu morei em Cacoal, Rondônia, com meus pais. Eu, quando fui para lá, tinha 11 anos. E quando eu estava com 16 anos, te mandei uma carta destaque, que foi a coisa mais importante da minha vida. Porque se não fossem os teus conselhos, talvez hoje eu nem estivesse mais vivo. Olha, Maurício, eu hoje estou com 30 anos. Você se lembra da minha história? Ah, sim, é meio difícil, né? Porque são tantas histórias, tanta coisa que passa aqui, é tantas e tantas cartas. Você vai ter que falar alguma coisinha aqui para me tentar lembrar, né? Vai ter que contar mais detalhes aqui. Mas deixa eu continuar lendo a carta aqui. Olha, se você não estiver lembrando, Maurício, eu vou te contar algumas coisinhas. Eu, na época que te escrevi, eu estava desesperado, porque eu descobri que estava apaixonado. Mas eu estava apaixonado por um primo meu. E eu tinha medo que isso viesse ao conhecimento dos meus pais e da família dele e do povo de Cacoal de uma forma geral. Porque você sabe, cidade do interior não aceita esse tipo de relacionamento de homem com homem. E aí você me aconselhou e eu segui os seus conselhos. Tanto que hoje nós estamos vivendo juntos, eu e meu primo, e somos muito felizes. Hoje moramos em Curitiba. Eu me formei engenheiro agrônomo e o meu amor é advogado. Isso eu não esqueço nunca, Maurício, pois se não fosse você, talvez essa história nunca tivesse esse final feliz. Final não, essa sequência feliz, né? Porque vocês estão aí vivendo juntos com toda felicidade. Obrigado a você de todo o coração. Você é um anjo abençoado por Deus e que foi mandado à Terra para ajudar as pessoas a encontrarem o seu destino. Nossas famílias acabaram aceitando o nosso amor e nos abençoaram também. Agradece o homem, o jovem homem feliz de Curitiba, no Paraná. Olha, gente, que bom, né? Como é bom saber, que lindo, né? Como é bom saber que a gente, né? Que as pessoas conseguem encontrar seu caminho apenas com alguns conselhos. Eu fico muito feliz em saber que em algum momento eu tive essa importância na vida desses jovens. E olha que na época isso aí não foi fácil não, hein? É porque pelo que ele está contando aqui, né? Ele tinha 16 anos, hoje está com 30, 14 anos atrás, 14, 15 anos quase praticamente atrás, isso não era fácil não, né? Assim, a pessoa, principalmente no interior, como Cacoal, lá em Rondônia, aparecer em público com esse tipo de comportamento, com esse tipo de opção sexual, era uma temeridade, né? O papel de quem é formador de opinião, como nós, locutores, né, somos formadores, é exatamente esse. Procurar encontrar soluções e elevar o alto astral das pessoas. Pois de desgraças, basta abrir o jornal que está cheio delas, não é? Você abre qualquer jornal aí, se você der uma espremida, sai sangue aí para tudo quanto é lado. Então a gente, principalmente que apresenta programas, tem que ter essa preocupação de elevar o astral das pessoas, de dar conselhos que realmente elevem a autoestima também. Olha, mesmo sem lembrar direito da carta, eu tenho certeza que em momento algum eu diria qualquer coisa que pudesse comprometer mais a segurança e a vida desses jovens. É uma responsabilidade muito grande da minha parte. Eu acredito que na época ele deve ter me contado a história e me perguntou o que ele deveria fazer. E eu devo ter dito para ele aquilo que eu penso. Eu acho que cada um de nós tem o direito, cada um é dono da sua vida e cada um tem o direito de fazer aquilo que bem entende da sua vida. A gente não deve fazer as coisas apenas para satisfazer a sociedade. A gente vai viver em função da sociedade e vai se tornar uma pessoa frustrada, uma pessoa amarrotada, amargurada, entra em depressão e acaba fazendo uma besteira, como ele disse aqui, que se não fosse talvez os conselhos que eu tivesse dado a ele, que ele poderia nem estar vivo hoje mais. Quantos acontece isso aí, de descobrir uma situação dessa, não encontra apoio de ninguém e acabam atentando contra a própria vida, exatamente porque não tiveram o apoio nem a ajuda de alguém. Então acho que isso aí é uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Eu, em momento algum, eu te garanto que eu diria qualquer coisa que não fosse você viver o seu sonho e de viver a sua vida da forma como você achasse melhor. E prova que você hoje está vivendo bem ao lado desse seu primo. Vocês estão aí curtindo um ao outro. A família de vocês agora aceitam naturalmente esse amor de vocês. Vocês concluíram seus estudos, concluíram as faculdades. Então isso aí é que é o mais importante. A gente tem que ver que não é por uma opção sexual que a pessoa vai deixar de ser uma pessoa, de ter uma oportunidade na vida e de ser uma pessoa com destaque e com direito a ter aí uma posição de destaque na sociedade. É ou não é? Então não é porque você tenha essa opção sexual que você se tornou diferente ou pior do que ninguém. Ao contrário, você demonstrou que é uma pessoa de alto gabarito, porque conseguiu a realização dos seus sonhos e dos sonhos de viver ao lado da pessoa que você ama, independente de qualquer coisa, e hoje todos aceitam de uma forma natural. Por quê? Porque é uma coisa verdadeira, uma coisa espontânea que estava dentro de cada um de vocês. Só tem mesmo a dizer, olha, parabéns, sucesso, boa sorte para você, para vocês, jovem feliz de Curitiba.